de mulher é mulher lésbica. Eu só gosto de mulher, é mulher lésbica. Oh, porque a mulher é lésbica, ela é muito mais inteligente do que as outras mulheres. Eu só gosto de mulher, é lésbica, é lésbica, é lésbica, é lésbica, é lésbica, porque são as mulheres inteligentes mais do que as outras mulheres. Eu só gosto de mulher, é lésbica, é lésbica, porque as mulheres são mais muito mais inteligentes do que as outras mulheres. Da minha experiência, só gosto de mulher lésbica. Eu faço ela faz o que quer, o meu corpo.